fecheiro 66, último fecheiro. E lá fora, nos canteiros, sob as cameleiras, começam a despontar as maravilhas, bem como as pequenas lantanas, a que chamávamos bacon com ovos, com as suas flores cor de laranja e castanhas. Disse aos jardineiros para não lhes tocarem, para deixarem que o jardim voltasse a ter o antigo aspecto selvagem. Afinal de contas, os padrões são de momento demasiado dominantes. Sinto que estou a passar de diamantes para retângulos e para quadrados quando passeio e quero suavizá-los, obscurecê-los, encharcá-los de verde, como o Garden District foi sempre na minha memória. Além disso, não têm suficiente privacidade. Sobretudo hoje, quando as pessoas invadiram as ruas em direção ao percurso do cortejo em St. Charles para ver o Rex passar, ou apenas para passear mascarados, viraram-se demasiadas cabeças para espreitar pelo gradeamento. Devia ser mais secretivo. Na verdade, em relação a essa mesma questão, aconteceu esta noite uma coisa estranhíssima. Mas vou referir sucintamente como foi o dia, dado que era terça-feira de carnaval e o dia dos dias. Os 500 Mayfairs vieram cedo, pois o cortejo do Rex passa por St. Charles Avenue por volta das 11 da manhã. Ryan tratou de tudo, havendo um grande pequeno almoço buffet às 9, seguido de almoço ao meio-dia e bar aberto com café e chá durante todo o dia. Foi perfeito. Sobretudo porque não tive de mexer uma palha, a não ser descer de vez em quando pelo elevador e apertar a mão ou dar um beijo a algumas pessoas e depois desculpar-me com o meu cansaço, o que não era mentira, e voltar lá para cima para descansar. Exatamente como eu acho que esta casa deve ser gerida, especialmente com Aaron cá para ajudar e a tia Vive a desfrutar cada minuto. Lá de cima dos alpendres, observei as crianças a correr pela avenida, a brincar no relvado e até a nadar, pois estava um dia verdadeiramente magnífico. Eu não me aproximaria da piscina, nem que me pagassem, mas é divertido vê-las lá a chapinhar. É maravilhoso aperceber-me de que a casa torna tudo isto possível. Quer Rowan esteja ou não cá, quer eu esteja ou não cá. Mas por volta das 5 da tarde, quando a animação já tinha abrandado e algumas das crianças estavam a dormir a sesta e toda a gente esperava pelo comus, a minha maravilhosa paz e sossego terminou. Levantei os olhos do meu Guerra e Paz e vi Aaron e a tia Vive ali de pé à minha frente. E mesmo antes de falarem, soube o que iam dizer. Devia vestir-me, devia comer qualquer coisa, devia pelo menos provar os pratos sem sal que Henri preparara com tanto cuidado para mim. Devia ir lá para baixo. E devia pelo menos ir até à avenida ver o Comus, disse a tia Vive, o último cortejo da noite de terça-feira de carnaval. Como se eu não soubesse. Aaron esteve sempre calado, sem dizer nada. E depois arriscou dizer que talvez fosse bom para mim ver a parada, passados tantos anos, e de certa forma eliminar a mística que tinha sido construída em torno dela. E é claro que ele estaria sempre ao meu lado. Não sei o que é que me deu, mas disse que sim. Vesti um fato escuro, gravata, tudo. Penteei-me, contente com os meus cabelos grisalhos e sentindo-me pouco à vontade e espartilhado, depois de semanas de robes e pijamas, fui lá para baixo. Recebi muitos abraços e beijos e saudações calorosas das dezenas de Mayfairs que andavam por ali. Estava com um ótimo aspecto, não estava? Estava com muito melhor aspecto, não estava? E todo esse tipo de comentários, cansativos mas bem intencionados. Michael, o deficiente cardíaco, estava sem fôlego, só de descer as escadas. Fosse como fosse, às 6:30, dirigi-me lentamente para a avenida com Aaron, tendo a tia Viv ido à frente com Bea e Ryan e uma legião de outras pessoas. E, de facto, lá se ouviram os tambores, aquela feroz e diabólica cadência, como que a acompanhar uma bruxa condenada a ser queimada na fogueira. Odiei aquilo de todo o coração e odiei ver as luzes lá à frente, mas sabia que Aaron tinha razão, devia ver aquilo. Além disso, não estava realmente com medo. Uma coisa é ódio, outra é medo. Sentia-me absolutamente calmo no meu ódio. A multidão não era grande, pois era o fim do dia e da quadra, e não tivemos dificuldade em encontrar um lugar confortável, em terreno neutro, no meio da erva pisada e do lixo da balbúrdia de todo aquele dia. Acabei encostado a um poste da linha de trolleys, de mãos atrás das costas, quando os primeiros carros alegóricos apareceram. Horríveis, horríveis, como na minha infância, aquelas gigantescas estruturas de papier-mâché a rolar pesadamente pela avenida, erguendo-se acima das cabeças da multidão exultante. Lembrava-me de o meu pai me ter gritado quando eu tinha 7 anos. Michael, não sabes que não tens medo de nada verdadeiro? Tens de perder esse teu medo tolo destes cortejos. E é claro que tinha razão. Nessa altura eu tinha um medo terrível daquilo e era muito mariquinhas. E era verdade que estragava a terça-feira de carnaval a ele e à minha mãe. Depressa perdi o medo, ou pelo menos aprendi a disfarçá-lo, à medida que os anos foram passando. Bom, o que é que eu estava a ver agora? Enquanto os porta-estandartes surgiram a marchar e a pular, com aqueles belos archotes mal cheirosos, e enquanto os tambores se ouviam mais fortes com a aproximação das primeiras e orgulhosas bandas das escolas, era apenas um espetáculo louco e bonito, não era? Estava tudo muito mais iluminado, com os candeeiros da rua, com lâmpadas fortes, e os antigos flambeaux eram incluídos apenas por tradição, não como iluminação. E os rapazes e raparigas que tocavam os tambores eram apenas rapazes e raparigas, bem parecidos e de rosto alegre. Depois surgiu o carro do rei, no meio de aplausos e gritos, um enorme trono de papel, alto e magnificamente enfeitado, com o próprio homem, muito vistoso, com a sua coroa de joias, máscara e grande cabeleira encaracolada. Que extravagância todo aquele veludo! E é claro que acenava o seu cetro com perfeita compostura, como se aquela não fosse uma das cenas mais bizarras do mundo. Inofensivo, tudo inofensivo. Não era escuro ou terrível e não ia morrer ninguém. Subitamente, a pequena Mona Mayfair puxou-me a mão. Queria saber se eu a podia pôr sobre os meus ombros. O pai tinha-lhe dito que estava cansado. Claro, disse-lhe eu. A parte mais difícil foi pô-la lá em cima e depois voltar a erguer-me. Nada bom para o meu coração, quase morri. Mas consegui. E ela divertiu-se imenso a gritar para lhe lançar enfeites e procurando apanhar os colares de pechisbeque e os copos de plástico atirados dos carros alegóricos que iam passando. E como eram bonitos os carros alegóricos antiquados! Como os carros alegóricos da nossa infância, explicou Bi, sem quaisquer das novas geringonças mecânicas ou elétricas, apenas maravilhosas construções delicadas de árvores e flores e pássaros a estremecer, enfeitados com papel prateado brilhante. Os acompanhantes, com fatos de cetim e máscaras, atiravam diligentemente as bugigangas para o mar de mãos estendidas. Por fim, terminou. A terça-feira de carnaval chegara ao fim. Ryan ajudou Mona a descer dos meus ombros, ralhando-lhe por me ter incomodado. E eu protestei que tinha sido divertido. Regressámos devagar, Aaron e eu ficando para trás. E depois, enquanto o grupo continuou a divertir-se lá dentro, com música e champanhe, aconteceu esta coisa estranha, que foi a seguinte. Fui dar a minha volta habitual pelo jardim às escuras, encantando-me com as belas azáleas brancas que floriam por todo lado e com as bonitas petúnias e outras flores anuais que os jardineiros tinham plantado nos canteiros. Quando cheguei ao grande mirtilo nas traseiras do relvado, apercebi-me pela primeira vez de que começava finalmente a ter folhas. Estava todo coberto de minúsculas folhas verdes, embora ao luar ainda parecesse nudoso e nu. Fiquei debaixo da árvore durante alguns minutos a olhar para Fish Street e a observar os últimos retardatários na avenida a passar junto ao gradeamento de ferro. Creio que estava a pensar se poderia arriscar-me a acender um cigarro ali fora, sem ninguém que me visse e impedisse. E depois apercebi-me de que era evidente que não tinha cigarros, que o Aaron e a tia Viv, por ordem do médico, os tinham deitado todos fora. Fosse como fosse, estava imerso nos meus pensamentos e a gozar a noite cálida de primavera, quando me apercebi de que uma mãe e uma criança iam a correr pela rua e que a criança, ao ver-me debaixo da árvore, tinha apontado e dito qualquer coisa à mãe sobre aquele homem. Aquele homem. A expressão provocou em mim um sobressalto de hilaridade. Eu era aquele homem. Tinha trocado de lugar com Lachas. Tinha-me tornado no homem do jardim. Tinha agora ocupado o seu antigo posto e o seu antigo papel. Era, sem sombra de dúvida, o homem de cabelo escuro de Fish Street. E o padrão e a ironia disto fizeram-me rir e rir. Não era de admirar que o filho da mãe dissesse que me amava. Tinha obrigação disso. Roubou-me o meu filho, a minha mulher e amante, e deixou-me aqui plantado no seu lugar. Tirou-me a vida e deu-me em troca o lugar onde ele outrora vagueava. Porque é que não havia de me amar por isso? Não sei quanto tempo ali fiquei a sorrir para mim próprio e a rir baixinho na escuridão, mas comecei gradualmente a cansar-me. O simples facto de estar de pé durante um certo tempo cansa-me. Depois fui invadido por uma tristeza, como se o meu coração tivesse sido despedaçado, porque o padrão parecia ter significado, e pensei que talvez tivesse estado sempre enganado. E existam realmente bruxas, e nós estamos todos condenados. Mas não acredito nisso. Continuei com o meu passeio noturno, e mais tarde despedi-me de todos os encantadores Mayfair, prometendo ir visitá-los, sim, quando me sentisse melhor, assegurando-lhes que teríamos ali nova festa no dia de St. Patrick, daí algumas semanas. A noite tornou-se finalmente silenciosa e vazia, como qualquer outra noite no Garden District, e em retrospectiva o cortejo de Comus tornou-se ainda mais irreal, por ser tão bonito e vistoso, como algo que não se podia ter realizado com toda aquela pompa e seriedade no mundo dos adultos. Sim, venci o monstro antigo ao ir lá. Silenciei aqueles tambores para sempre. Espero e rezo para que sim. E não acredito que o padrão tinha sido estabelecido e que tudo estivesse planeado e destinado. Não acredito. Talvez Aaron, com a sua passividade e dogmático espírito aberto, possa admitir a ideia de que foi tudo planeado, que até a morte do meu pai fez parte de tudo aquilo e que eu estava destinado a ser apenas um garanhão para Rowan e um pai para Lachas. Mas isso eu não aceito. E não é apenas não acreditar, não posso acreditar. Não posso acreditar porque a minha razão diz-me que um tal sistema, no qual qualquer um dita cada uma das nossas ações, seja um Deus ou um demónio, ou o nosso subconsciente, ou os nossos genes, é simplesmente impossível. A própria vida tem de ser baseada na possibilidade infinita de opção e acaso. E não podendo provar que é, temos de acreditar que é. Temos de acreditar que podemos mudar, que podemos controlar, que podemos comandar o nosso próprio destino. As coisas podiam ter-se passado de outra forma. A Rowan podia ter-se recusado a ajudar aquela coisa. Podia tê-la morto. E poderá ainda vir a matá-la. E por detrás das suas ações pode residir a possibilidade trágica de que, uma vez que ela entrou na carne, não consiga destruí-la. Recuso-me a julgar a Rowan. A ira que sentia contra ela desapareceu. E escolho, de livre vontade, ficar aqui à espera dela e a acreditar nela. Essa fé nela é o primeiro dogma do meu credo. E por mais imensa e intrincada que pareça esta teia de acontecimentos, por mais que se pareça com todos os padrões das lajes e das balaustradas e do ferro forjado repetitivo que dominam este pequeno lote de terreno, mantenho o meu credo. Acredito na livre vontade, na força toda poderosa através da qual nos conduzimos, como se fôssemos os filhos e filhas de um Deus justo e sábio, mesmo que não exista um tal Ser Supremo. E através da livre vontade podemos escolher fazer o bem nesta terra, sem importar que todos morramos, e não saibamos para onde vamos depois de morrer, ou se nos aguarda uma justiça ou uma explicação. Acredito que, através da nossa razão, podemos saber o que é bom, e na comunhão de homens e de mulheres, na qual o perdão de pecados será sempre mais importante que a sua vingança, e que no belo mundo natural que nos rodeia representamos os melhores e os mais puros dos seres, pois só nós podemos ver essa beleza natural, apreciá-la, aprender com ela, chorar por ela e procurar conservá-la e protegê-la. Acredito finalmente que somos a única verdadeira força moral no mundo físico, construtores da ética e das ideias morais, e que temos de ser tão bons como os deuses que criámos no passado para nos guiar. Acredito que, através dos nossos melhores esforços, conseguiremos finalmente criar o céu na terra, e fazemo-lo cada vez que amamos, cada vez que abraçamos, cada vez que nos empenhamos em criar em vez de destruir, cada vez que pomos a vida acima da morte e o natural acima do não natural, na medida em que conseguimos defini-lo. E creio que acredito, em última análise, que se pode conseguir paz de espírito face aos piores horrores e às piores perdas. Pode ser conseguida através da fé na mudança e na vontade e no acaso, e através da fé em nós próprios, que faremos mais vezes o que é certo que o não é face à adversidade. Pois é nosso poder e a glória, porque somos capazes de visões e ideias que são mais fortes e mais duradouras que nós. É esse o meu credo. É por isso que acredito na minha interpretação da história das bruxas Mayfair. Provavelmente não resistiria aos filósofos da Talamasca. Talvez nem sequer seja incluído no dossiê, mas é nele que acredito, valha o que valer, e é ele que me sustém. E se eu morresse neste momento, não teria medo, porque não posso acreditar que nos espera o horror ou o caos. Se nos aguardar alguma revelação, terá de ser tão boa como os nossos ideais e a nossa melhor filosofia. Pois, de certo que a natureza tem de abarcar o visível e o invisível, e não pode não nos incluir. A coisa que faz as flores abrir e os flocos de neve cair deve ter uma sabedoria e um segredo final tão intrincado e belo como as camoleiras em flor ou as nuvens a juntar-se no céu, tão brancas e puras na escuridão. Se não for assim, então, estamos nas garras de uma desconcertante ironia e todos os fantasmas do inferno podiam bem dançar na sala. Podia haver um demónio. As pessoas que queimam outras pessoas na fogueira seriam ótimas. Podia haver qualquer coisa. Mas o mundo é simplesmente demasiado belo para isso. Pelo menos assim me parece, enquanto estou aqui sentado no alpendre, fechado à rede, na cadeira de balanço, com todo o barulho de terça-feira de carnaval há muito desaparecido, a escrever à luz distante do candeeiro da sala atrás de mim. Apenas a nossa capacidade para o bem é tão pura como esta brisa sedosa que sopra do sul, tão pura como o cheiro da chuva que está a começar a cair, com um leve rugido ao cair sobre as folhas que tremem, tão suave, suave como a visão da própria chuva entrelaçada como prata pelo tecido da escuridão envolvente. Volta para casa, Rowan. Estou à espera. Fim. Terminou a leitura da obra A Hora das Bruxas, segundo volume, de Anne Rice. Gravação realizada entre os meses de janeiro e abril de 2018. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-70-2630, e-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. Título: A Hora das Bruxas, segundo volume. Autor: Anne Rice. Título original: The Witching Hour. Tradução de Sophie Vinga. Tradução portuguesa, PEA. Capa, Estúdios, PEA. 1992-1995, by Anne O'Brien Rice. Direitos reservados por Publicações Europa América Limitada. Editor, Francisco Lyon de Castro. Publicações Europa América, apartado 8, Mãe Martins, Portugal. Edição número 161808/6498. Depósito legal número 98207/96.